Abra comigo a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hoje pela manhã, irmãos, eu ministrei o início desta palavra, e você terá durante a semana à disposição o áudio para você ouvir. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. O que é igreja? Nós recebemos muitas informações, nós formamos culturalmente nossa concepção de igreja, pensando ou no prédio ou pensando na organização humana. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Eu disse também hoje de manhã que, apesar de você, que é membro da comunidade cristã Projeto Adoradores, ser membro de uma organização terrena, civil, isso só terá valor se você realmente for membro do corpo de Cristo. E apesar de sermos membros de uma organização terrena, o nosso propósito não é uma organização terrena, mas o corpo de Cristo. Você não é apenas membro da comunidade Projeto Adoradores. Se você está aqui e é membro em outra igreja, você não é apenas membro na igreja que você está arrolado como membro. Você, se é salvo, tem o Espírito Santo, você é membro do corpo de Cristo. Nós vimos de manhã também que Jesus deixou esta terra. Ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. O seu corpo nessa terra podia andar por apenas aqueles 33 anos que ele viveu, e mesmo assim 33 anos e meio só de ministério, e limitado aos lugares que ele conseguia ir. Ele não era onipresente, mas hoje o corpo de Jesus é onipresente. Está espalhado no mundo inteiro, você não tem nem ideia de onde tem um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, levando Jesus às pessoas. Vimos que eu e você, se somos membros do corpo de Cristo, não apenas membro de uma comunidade, de uma igreja local, mas se somos membros do corpo de Cristo, nós somos Jesus. Isso precisa ser mais ruminado por nós. Meu Deus, eu sou membro do corpo de Cristo. Jesus nesta terra depende de mim. Nós vimos de manhã que Deus se sujeitou a algumas limitações. Deus se encarnou. Que limitação maior do que essa? Deus encarnado. A pessoa de Cristo, no corpo de um homem chamado Jesus de Nazaré, estava limitada ao que o corpo do homem de Jesus de Nazaré podia fazer. Deus decidiu se limitar assim. Assim como ele decidiu se limitar, vindo morar em mim e agindo através de mim. Pode parecer para alguém desavisado que um pastor é um cara superior, mas não é não, irmão. Provavelmente mais pecador e mais limitado que alguns aqui. Mas ainda assim Deus decidiu vir e me usar. E usar você com toda limitação, com todos os problemas, com todas as dificuldades, você é templo do Espírito Santo, você tem uma identidade, membro do corpo de Cristo, você é Jesus nessa terra. Se nós somos membros do corpo de Cristo, então nós não podemos aceitar o que o diabo muitas vezes lança, declarando que não somos tão assim. Não vai dar certo. Você não é tudo isso, você não presta, você não... E às vezes nós ouvimos, porque nós queremos ouvir, de muitas formas, os dardos inflamados do maligno que vão dizendo que não vai dar certo, não vai dar, essa semana vai arrebentar, vai ser isso aqui, vai... No fundo, no fundo, irmão, ele só está tentando nos enganar, porque na verdade, se você é membro do corpo de Cristo, você é Jesus nessa terra. O que é isso? Eu sei quem eu sou. É, Deus decidiu fazer essa obra maravilhosa, misteriosa, de colocar do seu Espírito dentro de nós, tão limitados. O que é ser membro do corpo de Cristo? É ser Jesus. É por isso que nós estudamos tanto que essa natureza humana, terrena, que limita o Espírito Santo aqui, está sendo transformada cada dia mais para se tornar mais parecida com Jesus. Não é para a gente ser um ser humano melhor, não é só isso. Claro que seremos, mas o que o Senhor está fazendo não é isso, o que o Senhor está fazendo não é nos tornar pessoas melhores, o mundo melhor, o que o Senhor está fazendo é nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus, até o dia em que nós vamos desencarnar, nos libertar desse corpo de morte e viveremos com Ele por toda a eternidade. Viver com Ele por toda a eternidade não é viver um monte de pessoas no céu. Viver com Ele por toda a eternidade é sermos um com Ele na eternidade. Algumas pessoas têm dificuldade de entender teologicamente como é que pode ser isso. Deus sempre existiu e era só Deus. É que não existe outra coisa a não ser Deus. Não existe nada mais além de Deus. Deus é tudo. Deus criou a natureza, criou as coisas. Deus criou o homem, mas na verdade o homem é espírito, a imagem e semelhança de Deus. E quando retornarmos para aquela dimensão, nós seremos um com Deus. Um só Espírito, o mesmo Espírito. Seres individuais, porque um Espírito, como Deus é um ser pessoal, mas seremos um só. De volta, unidos, todos, não apenas parecidos com Jesus, mas seremos de novo, todos, o corpo de Cristo em perfeição. E nessa terra, quando nós falamos de igreja, nós temos que nos lembrar que igreja é o corpo de Cristo. Que ser membro de uma igreja não é apenas participar de uma determinada organização, mas é ter entendimento. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, avalie, pois, o homem a si mesmo. Paulo ensina isso. Porque nós precisamos discernir o corpo para participar da ceia. Você trabalha, irmão. Você trabalha o dia inteiro, a semana inteira. Se entra muito dinheiro, se não entra, não faz muita diferença. Você trabalha, trabalha, e a sua mente, seu corpo, sua alma, seus pensamentos estão a maior parte do tempo envolvidos com coisas terrenas. De vez em quando você se lembra do Senhor, de vez em quando pede ajuda, e o Senhor tem um lugar de honra na sua vida? Tem sim, mas o trabalho terreno te ocupa o tempo todo. Na verdade, vai te sugando as energias. O Senhor tem um propósito. O Senhor quer nos tirar dessa escravidão do Egito. E Ele pode fazer isso. Depende de nós. Eu quero sair e adorar ao Senhor no deserto. Eu quero crer e eu vou dar passos de fé. O Senhor, se não abrir o mar, eu vou passar por cima dele. Vida de fé. E quando nós entramos nessa vida, o Senhor realmente começa a mudar a nossa história. Embora a gente tenha que trabalhar, não seremos mais escravos deste sistema. Mas enquanto alguém tem que escravizado por esse sistema e luta daquilo, dali não consegue, não põe a fé em prática, as forças vão indo embora. E a única coisa que você tem durante a semana é se consumir trabalhando, se consumir de vez em quando, se lembra, ai meu Deus, é isso mesmo, há uma promessa, o Senhor faz isso, Senhor, quem sabe? Mas na verdade, eu e você precisamos nos lembrar em todo o tempo, eu não sou esse trabalhador escravo de faraó que tem que consumir, que tem que cumprir meta, que tem que me virar. Eu não sou, eu sou membro do corpo de Cristo. Quando o diabo vier assolar nossa mente, nossa alma com algum dos seus dardos, e vem mesmo, irmão, você vai se lembrar, eu sou membro do corpo de Cristo. Satanás, fora daqui, eu sou membro do corpo de Cristo. Ah, você é crente? Não. Não tem nada de crente, não. Estou falando de opção de religião, não. Estou falando que eu sou membro do corpo de Cristo. Fora daqui, em nome do Senhor Jesus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo, irmão. Você não é uma pessoa tentando a vida, você é membro do corpo de Cristo. Quando lemos, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nós estamos lendo o que Jesus é. Porque o fruto do Espírito não é apenas uma coisa que ele tem. O Espírito Santo não tem alegria, ele é alegria. Se o Espírito Santo é alegria, Jesus é alegria. O compositor escreveu a música que ficou consagrada, Jesus, alegria dos homens. Jesus é alegria, então a igreja é alegria. Por isso, irmão, que quando alguém deixa o mundo do pecado, quando alguém é alcançado misericordiosamente pelo Senhor e vem para a luz, ele começa a desfrutar de alegria do Senhor. Lérida, você não estaria aqui nunca sentada desse jeito, tomou seu banho, pôs uma roupa linda e sentou aqui, tá? Você estaria na miséria, na sarjeta, ou morta. Daí a pouco a gente se acostuma com esse outro nível, essa outra dimensão, e a gente fica aflito pelos problemas, pela dificuldade, mas a gente tem que se lembrar, um dia eu fui resgatado, faço parte do corpo de Cristo, e o lugar do corpo de Cristo é lugar de alegria. Eu tenho a alegria de Jesus morando em Satanás, fora da minha vida, em nome de Jesus. Eu moro, eu vivo, eu pertenço, eu sou o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um lugar de alegria. E quem vem para o reino de Cristo, quem vem para a igreja de Cristo, se torna alguém que tem alegria. Paz, paz, irmão. Eu estava sentado num lugar e chegou uma senhora com seu filho também, lá dos seus 45 anos, e aqueles dois muito bem vestidos, muito elitizados, mas um agredia o outro violentamente num público. E eu fui percebendo que aquilo era natural. E eu fui vendo que o jeito deles se lidarem é gritando um com o outro, é murmurando um com o outro, é xingando um ao outro, é falando um palavrão para o outro, é amargurados afetando um ao outro, fincando o outro com palavras. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, imagina como deve ser o diálogo desse povo dentro de casa, porque aqui se no público é assim e é natural, eles não se constrangiam não. E eu fiquei pensando, meu Deus, Deus, eu vivo outra realidade de família. Tem gente que vive o caos. Tem gente que vive uma desgraça. Um dia o Senhor me resgatou e me colocou como membro do seu corpo. Eu vivo paz em casa. Paz. Você pode glorificar isso ao Senhor? Mesmo que você esteja no meio de algum problema, eu vivo em paz. Tem lutas, tem dardos, mas o corpo de Cristo, do qual eu faço parte, é um lugar de paz, de bondade, de mansidão, de longanimidade. A igreja é um lugar maravilhoso, irmão. A igreja é um lugar maravilhoso. se nós estamos em Cristo, se eu faço parte de Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, então a palavra me diz algumas coisas. Eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor, irmão. Nós temos aqui advogados que sabem explicar isso com todo detalhe. Mas se você ganhou uma herança e não foi se apresentar ao juiz, não foi lá assinar o documento, aquela herança vai ficar lá no tribunal a vida inteira. Dizem que existe uma fortuna guardada na justiça de pessoas que herdaram e nunca foram buscar. Eu e você precisamos nos apresentar para receber algumas coisas. Ser mais que vencedor é uma promessa, é uma herança. Está guardada nas regiões celestes, mas eu e você precisamos ir buscar. Dá licença, eu vim aqui buscar. Estou enfrentando uma luta, estou enfrentando uma dificuldade, mas eu vim aqui buscar. A palavra do Senhor diz que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura e sou mais do que vencedor. Eu não aceito. Satanás, eu não aceito. Deus, eu não aceito. Eu vim aqui buscar aquilo que está escrito em meu favor. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura e sou mais do que vencedor. Esse exercício, irmão, ele não é fácil, mas ele é mais fácil do que ficar debaixo da opressão de Satanás. É mais simples guerrear para buscar isso do que guerrear contra a opressão de Satanás. Isso não depende do pastor, não depende dos anjos, não depende do juiz. O juiz não fica lá na sua porta: ou, a herança está aqui, você não veio ainda. Semana que vem, se você não vier, eu vou te chamar de novo. Não, irmão. Tem gente que morre. A herança fica na justiça. E ele nunca toma posse. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho algumas coisas que estão prometidas. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Senhor vive em mim, Senhor. Deus... não é possível, o Senhor vive em mim, então não é possível que o inimigo esteja cirandando assim comigo. Irmão, se eu falar que vou na sua casa, Mandalva, eu falo assim: amanhã eu vou na sua casa, você põe um tapetinho, você põe um paninho melhor lá na mesa, você arruma um cafezinho, você manda limpar a casa melhor, porque vai receber visita. Se tiver um sofá rasgado e mofado, pelo amor de Deus, tira esse sofá aqui. Eu vou receber uma visita, você não vai sentar nesse lugar, não. Muito mais, irmão. Eu e você, que somos templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo vem morar dentro de nós, pode ter certeza que o Senhor faz uma limpeza. Espírito Santo, tem uma coisa aqui que não está boa. Tem uma parede descascada. Tem um canto mofado, está infiltrando água num lugar, já deu até uma mancha verde lá, que está ruim essas coisas aqui, num casamento, está ruim isso aqui, Espírito Santo, vem, porque eu sou templo do Senhor, não deixa isso acontecer, não, Senhor. Senhor, eu não vou permitir que o Senhor fique morando num lugar feio. E o Senhor vem e cuida. Eu sou templo, você é templo do Espírito Santo, você é membro do corpo de Cristo, você é membro da igreja, irmão. Então você é sal e luz. Você vai fazer diferença, irmão. Por onde passar? Nessa semana. Você é sal e luz. Não tem jeito, irmão. Uma comida sem sal, você sabe que está sem sal. Você põe uma pitada de sal, oh, realçou o sabor. Aonde você chegar, você vai mudar o sabor daquele lugar. Aonde você chegar e tem trevas, a luz vai chegar. Não aconteceu nada, pelo contrário, eles nem gostaram que eu fosse lá, e aquela coisa, a opressão, nem vou lá de novo, não, porque é muito ruim. Não, irmão, você é membro da igreja, então você é sal e luz. Se as coisas estiverem muito difíceis contra você, tem alguém mentindo, o diabo está cirandando, tem alguma coisa, chega lá, eu vim aqui. Mas por que você veio aqui hoje? Porque eu vim pôr luz nisso aqui. Porque eu sou luz. Deus vai trazer luz nisso daqui. A verdade vai aparecer, a mentira vai embora, o engano vai embora. Eu sou luz do mundo. O que te garante isso? Minha identidade. Eu sou membro da igreja. Irmão, você poderia apresentar a carteirinha do Projeto Adoradores lá. Ó, eu sou membro da igreja, o pastor falou que eu tenho todos esses direitos. Isso não vai valer nada, irmão. Porque nós estamos falando de uma organização humana. Nós estamos falando de alguém que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador e está aprendendo. Eu entendo agora que igreja não é o prédio, igreja não é a instituição humana, igreja é o corpo de Cristo. Eu não frequento igreja, eu não vou em busca de ajudinhas para a minha vida, eu sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço parte de Jesus. E se eu sou membro do corpo, eu sou a esperança desse mundo. Sabe quem as pessoas vão procurar, irmão? Você. A princípio elas podem até dizer assim, não, estou aceitando todo tipo de oração, todo tipo de reza, pode vir, mas no fundo, no fundo, elas só estão buscando Deus, e elas saberão quem anda com Deus. E seja lá no leito do hospital, seja ao redor do caixão, você vai levar o reino de Cristo àquelas vidas. Você é membro da igreja. Se você é membro do corpo de Cristo, você é próspero. Nem a morte pôde contra o corpo de Cristo. Nós ouvimos semana passada uma palavra maravilhosa aqui, irmão. Que quando a gente fala de prosperidade, a gente imagina assim, rios de dinheiro entrando, né? Mas nós ouvimos uma palavra linda chamada contentamento. Suficiência e contentamento. Eu tenho o suficiente para a minha vida. Estou contente. Isso é prosperidade, irmão. Se tem alguma coisa travada, truncada, você pode ir para diante do Senhor e falar assim, eu sou membro do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo, cheio dos frutos do Espírito, alegria, felicidade, vive seguro e é celestialmente eterno. Existem três coisas que eu quero trazer antes de nós tomarmos a ceia. Eu estava em Porto Alegre e por 10 minutos ouvi um irmão, que é tio da Rosana, esposa do Azaf. E o tio da Rosana foi falar de improviso, assim, na celebração da formatura, e ele trouxe uma palavra impressionante, e ele falou sobre 3 pontos que na hora o Espírito Santo me falou tremendamente, e eu anotei aquilo, ele disse assim, você precisa ter convicção e senso de utilidade. Irmão, para de ser um chorão. Para de murmurar, de reclamar, de achar. Você é útil. Começa a ser útil, irmão. Você é membro do corpo de Cristo. Para de encrenquinha, para de coisinha. Pelo amor de Deus, vai ser útil. Vai ser útil, irmão. Vai ser útil, Elcias. Não fica cortando cabelo o resto da vida, não. Só cortando cabelo, não. Vai ser útil, Elcias. Ser útil, vai ser útil, irmão. Vai ser útil. Você vai descobrir que a maioria dos problemas desaparecem. Vai ser útil para o Senhor, vai ser útil para o reino. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar deitado numa cama, eu não vou ficar... Eu vou andar, eu vou sair, eu vou pregar o evangelho, eu vou executar, eu vou ser útil. Não é só coisa religiosa não, irmão. Não é só coisa... Ai, agora eu vou orar 3 dias, agora eu vou me dedicar, só jejum. Não, vai ser útil, irmão. Vai ajudar o vizinho, vai no hospital, vai ser útil com o ser humano, vai ser útil. ser útil na igreja, vai visitar, vai carregar cadeira, vai atender na porta, vai, o que precisa aqui? Precisa de alguma coisa? Tem que trocar a lâmpada, eu vou comprar a lâmpada. Eu quero ser útil, eu quero ser útil, eu quero ser útil nessa vida. Segunda convicção, pertencimento. Irmão, tem gente que fica à margem, que fica na periferia, às vezes da família. Viu? Falei, sabia que isso acontecia, sabe? Você pertence, irmão. Você pertence, põe a mão na massa. Você pertence, paga o preço. Você pertence, intercede. Você pertence, colabora. Você pertence, mergulha junto. Você pertence. Quem não tem esse senso de pertencimento nunca vai pertencer a nada, a lugar nenhum, a ninguém. São as pessoas que o dia inteiro, todo o tempo, a vida inteira estão falando: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta. Não, eu entrei ali, ninguém me olhou, ninguém me ligou, ninguém me... Vai pertencer, que você vai ver que todo mundo te vê. Pertencer, irmão. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Terceiro, reconhecimento. Irmão, não tem ninguém nessa terra que não busca reconhecimento. Muitas pessoas buscam o reconhecimento de forma equivocada. Compram a foto na revista Caras. É possível. Quanto que é aí, Amaury Júnior, para eu sair no seu programa? Ah, tem um preço aqui, ó. Isso aqui, não, a gente não pode ficar vendendo essas coisas. Mas olha, tem uma coisa que, se você quiser, eu vou aí, levo a equipe, filmo, faço as entrevistas, e você olha para aquele homem, dá dó, irmão, dá dó. Alguém tem que pregar o evangelho para aquele homem, e se pudesse eu, Senhor, eis-me aqui, alguém tem que trazer luz na vida daquele homem, porque não tem nada de verdade ali, irmão. Porque você está muito maravilhosa, mas o sujeito viu a mulher pela primeira vez. Aquela empresa é maravilhosa, aquele lançamento é maravilhoso, tudo é maravilhoso, não é nada, irmão, é só porque tem dinheiro ali. Aquilo tudo é falso, aquelas pessoas estão tristes, estão doentes, casamentos arrebentados, endividados muitas vezes, não tem nada, e mesmo que tenha alguma coisa assim de conquista, é tudo passageiro, irmão. Chama ele para falar que a empresa está mal, que não teve dinheiro para fazer a festa do aniversário, e que eles estão assim, só querendo um culto. Você vai lá e compra. Eu quero comprar um espaço aqui, porque eu quero mostrar, e as pessoas vão reconhecer. Oh, que coisa linda, maravilhosa, que festa linda, maravilhosa, que foto linda, na cara. Gente, isso é pessoa importante. Saiu na revista, saiu na entrevista. Irmão, as pessoas estão em busca de reconhecimento. E até numa pequena família, numa pequena comunidade, as pessoas querem ser reconhecidas. Agora, sabe o que precisa para sermos reconhecidos? Nós precisamos ser úteis, pertencer. E quem é que pode convictamente dizer: eu pertenço? Quem é que pode convictamente dizer: eu vou ser útil? Quem tem convicção da sua identidade. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu pertenço. Eu serei útil. Olha o que está escrito. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu e você fomos resgatados por Jesus, reconciliados com Deus em Jesus Cristo, nos tornamos de novo um com Ele, membros, pertencentes, somos membros do corpo de Cristo. Isso é ser membro da igreja. Ser membro da igreja não é você que só vem aqui, não, eu não vou a outra igreja, eu só vou nessa daqui, eu dei meu nome lá, e em alguns lugares tem até a carteirinha, sou membro, não, irmão, aqui nem tem carteirinha. Ser membro do corpo de Cristo é ser salvo, resgatado por Jesus, ter comunhão com o Espírito Santo, ter convicção disso que Paulo está falando assim: eu fui resgatado, reconciliado, me tornei santo, inculpável, irrepreensível, pela fé alicerçado, firme. E ele vem em 1 Coríntios e diz: sois corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Ele vem em Efésios 4 e diz: o Senhor mesmo concede uns para apóstolos, evangelistas, para profetas, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o cumprimento do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo, você não vai continuar vivendo apanhando do inimigo de qualquer jeito, você não vai continuar vivendo na média apenas. Você pode dizer: eu sou membro do corpo de Cristo, eu vou ser útil. Como membro do corpo, eu tenho uma função, eu tenho um ministério, eu tenho algo a produzir. Irmão, você tem algo a produzir no reino de Cristo. Você estuda, você trabalha, você vem aos cultos, e se você não está produzindo frutos, você pode se levantar hoje e dizer: Senhor, eu vou produzir frutos, porque eu pertenço, eu tenho utilidade, eu tenho função, eu tenho chamado, eu tenho ministério, eu vou agir, eu vou intensamente frutificar no reino. Eu sou membro da igreja. Isso vai mudar todas as demais coisas da nossa vida, irmão. Todas as demais coisas. Que talentos Deus te deu? Que dons Deus te deu? Pergunta ao Espírito Santo. Eu pertenço ao Espírito Santo. Como é que esses dons e esse conhecimento, essa prática, esses recursos que eu tenho vão servir no reino? Não pergunta se você tem, não. Não precisa perguntar: será que eu tenho, Senhor? O pastor falou que eu tenho, será que eu tenho? Se eu tenho, faz um milagre, envia um anjo para ele revelar a mim, Senhor, pela madrugada. Você não vai enviar coisa nenhuma, não, irmão. Vai ficar a vida inteira aí pedindo anjo. Não, você tem que crer, porque isso já foi liberado. Eu sou membro do corpo de Cristo. Tenho função, eu pertenço, tenho utilidade, eu tenho algo para produzir. Eu quero gerar vida. E quando o inimigo vier me atazanar coração, a mente, a alma, me perturbar durante a semana, eu vou dizer: sai fora, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Eu tenho convicção da minha identidade. Pode ser que as coisas estejam erradas, pode ser que o meu pensamento esteja errado, eu não esteja experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, pode ser que eu esteja travado por alguma questão, pode ser que eu seja mesmo limitado, mas não interessa. Deus decidiu colocar nesse corpo tão limitado, nesse indivíduo tão limitado, seu Espírito. O Espírito de Deus mora em mim. E o Espírito do Senhor me guiará, e o Espírito do Senhor me falará, o Espírito do Senhor vai me mostrar, e lá na frente eu vou dizer: agora eu entendi porque eu passei aquela luta lá atrás, agora eu entendi porque as coisas pareciam estar travadas, agora eu entendi porque o Senhor queria me ensinar, porque eu pertenço ao corpo, eu pertenço ao corpo, eu sou membro do corpo de Cristo. Você pode fechar os seus olhos. Paulo escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Senhor, me examinando nesta noite, eu preciso confessar que eu não tenho vivido intensamente debaixo da convicção de que sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Jesus. Senhor, às vezes eu testemunho com meus atos que eu sou membro desse mundo. Eu quero é dinheiro, eu quero é casa, eu quero é carro, eu quero é segurança, eu quero as coisas do mundo. Mas eu estou permitindo que o Senhor, nesta noite, entre profundamente em algumas áreas da minha vida e me leve a ser alguém que tem convicção de pertencimento. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Não é que eu vou perguntar ao pastor o que eu posso fazer. Não se trata disso. Não se trata de fazer algumas coisas na escala de atividades da igreja local. Trata-se de ser membro do corpo, ministério, função, fruto. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas, elas serão acrescentadas. Eu quero ser reconhecido, Senhor. Não é porque eu comprei uma foto na revista. Não é porque as pessoas estão vendo que eu sei, eu posso, eu faço, acontece. Não, eu quero ser reconhecido pelo Senhor. Eu quero ser reconhecido como aquele galho, aquele ramo que está na videira e dá muito fruto. Quais são os frutos para eu dar? Senhor, na vida da igreja local, quais são os frutos para eu gerar? Que o Senhor venha, que o Senhor pode, que o Senhor tire algumas folhinhas secas, que o Senhor arranque alguns galhos que não estão muito bem, que o Senhor me pode, que o Senhor passa dessa tesoura maravilhosa e doída da poda, para eu dar mais fruto. Mas eu quero dar fruto, Senhor. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou Jesus andando nesta cidade. Ore ao Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma, e beba. Não coma e beba sem examinar-se, sem confessar ao Senhor, sem declarar a Ele: Senhor, eu reconheço, eu tenho uma função no corpo, porque eu sou membro do corpo, eu tenho um ministério no corpo, porque eu sou membro do corpo, eu tenho um lugar no corpo, porque eu sou membro do corpo, eu tenho um compromisso no corpo, porque eu sou membro do corpo, eu tenho uma importância única no corpo, porque eu sou membro do corpo. Eu não preciso do Amaury Júnior me filmando, me reconhecendo, não preciso da minha foto na caras, eu não preciso dos homens dizendo alguma coisa, eu não preciso ter minhas necessidades satisfeitas, eu não preciso ter meus sonhos resolvidos. Eu sou. E ainda que o diabo venha me detonar com algum fato, com algum dardo, com alguma sugestão, eu sou membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é lugar de alegria, de paz, de vida. Eu vou desfrutar disso. Não quero nem saber. Eu vou desfrutar destas verdades de Deus na minha vida. Se você quer dizer isso a Ele, todo o seu coração, por uma convicção que o Espírito Santo põe em você, convido você a ficar de pé e declarar a Ele.